universo para que executes teus desígnios. O amor que teu desejo mais profundo antecipa, desde a carícia que te concebeu. Antes de embarcar, venerava o verbo. Sou nada quando sou eu mesmo. O observador comum a todos os homens, a vontade última dos que existem. Não é demais para um homem, porque já estiveste em nosso seio. Compadecido de teus irmãos, retornaste, ator que aceitou encarnar Deus. Pois a verdade é a beleza do ator, e tua poesia foi viver na verdade. Cantou Keats e antes William Shakespeare, ensinando a virtude sua verdadeira imagem. As vivências regressam triunfantes, se outrora nervosas, hoje eternizadas. Pois é nossa consciência, comportamentos que a alma.